5236, táxi direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte da Juliette, agora mesmo, 800. Direita 3517, desça nível de voo 050, chegada a ponte. Uno 093, descida para 2 mil pés, ajuste 1095, livre LS, aposta estabilizado. 2015 para livre LS, aposta estabilizado, gol 093. Pode uma dúvida, presente 093? Livre. Obrigado. Juliette, gol 865. Portão 8, 865. Portão 8, gol 865. Paulo tá 3171, no pushback de estacionamento, posição 3. Portão 62, aguarda, 3171. Aguardando, tá 3171. Tinha um autorizado puxando 62, tinha um táxi. 3171 autorizado, tinha por táxi. 961 no chama Recife, frequência 1251, secundário 1325, por favor. Recife 251, 1325, 961, obrigado, bom dia. Completa final, cheque o trem TOI 118 decimal 95 no pouso. Sim, meu nome é solicitando. Gente, está 35 no 7. Autorizado Zuna descendo para 2000, ajuste no 0 no 5. 2000, 1015, está 35 no 7. Aguarda, o azul. Dietan 3153, esse é para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, chegada bom. 5 direito, taxi alfa, repórter ao seu relente. Direita, alfa, repórter ao seu relente, você escutou, 093. Autorizado. Zona 7, zona próxima para o táxi, alterna. Galeão, 4 horas e 15, POB 163. 28 no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no Ponte Espera Torre 1-8-95. Via Índia Alfa, Ponte Espera 1-8-95, da 3171. Salvador, 3171, Ponte Espera 0.3171, alinhada decolar, o vento variável 39. Livre, alinhada decolada no 0.3171. Passa Juliette com 0.3. O azul está autorizado, chama o táxi. Pegou o 0.3? Portão meia dúzia. Meia dúzia, 0.3. Da decolagem 90, da 3171. Sente. Estabilizado na final, da 3517. Da 3517, cheque o trem, completa a final, chama a torre 1-18-95, o oposto. 18-95 ainda está recolhido o trem, cheque com a torre, obrigado, bom dia. Alô, bom dia, tá 3517, tá estabilizado na final, vai ser travado. Torre Salvador, eu tô 3517. É ponte externa, baixada travada. Passando externa, baixada travada, senhor. Autorizado, ficha 90, variável 39. 3517. 3171 no 50, 1935, boa viagem. 1935 da 3171. Controle Salvador, seu 3171, bom dia, passando meio 400 no Pérez Badael. Via 3171, contato radar, sobre nível 360, saída da EL. Sobre 360, saída da EL, seu 3171. Alfa, livre de táxi. Até o ponto de espera, 1895. Ao 53 direito, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 04, 35, 17. 10 por pelo menos 15 milhas, 15 milhas aqui de evitar formações. Livre. Seu 3171. Autorizada a decolagem, vento variável 2 nós, 1015 no ajuste. Controle 1935, Mongo. Geral 35, bom dia, 4040. controle Salvador, um bom dia, 4040, pega Gael, 1100 pés. Bom dia, 4040, contato radar, sobe o nível 340, saída da EL. 340, da EL, 4040. 3171, passou o 1160. Curtiu 3171, Recife, 1251, secundária 3325, bom voo. 1251, confirma a secundária? 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, graças, bom dia. Desce para 2 mil pés, ajuste permanece no 0 no 5, livre LS, reposta estabilizada. 2 mil, autoridade LS, mais estabilizado, 3 mil no 103. Controle Salvador, azul 4040, precisa de desvios à direita da rota pro 225, mais ou menos 30 milhas. 30 milhas? Afirmo. Deixa eu fazer desvio, vou a Leda. Pós desvios, Leda, 4040. Corre 1895. Obrigado. 3153, bom dia. 3153, bom dia. Avistado, cheque trem. Baixou aí, travou. Desautorizado, estão 0, vento 0,59. Repouso na 10, 3153. Poderia confirmar a pista molhada? Negativo, não chove, olha aqui, ó. Tá ok, obrigado. Aqui o 340, o senhor solicitou o 32, azul. Ok, então azul 4201, autorizado para Campinas, nível de voo 340. Decola na cabeceira 10, mantém a proa até 2000 ou 3 milhas. Após curva direita para a subida da El, em seguida Leda e Bride, onde intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte e após segue conforme o plano. O transponder é o 5560, controle opera em 119.35, quanto é isso? 14040, Recife, 13325, 1251. 3325, 251, com Recife, Patel, Patel, bom dia. Da El Leda Bridge, intercepta o Zulu 16, segue até Belo Horizonte, até a rota, ok? Sim, após a rota. Ok, chame então para o pushback do portão 3. Informação Fox, confere agora de para 4. Saída Puca, transição Caju, 3890. Amador, 3153, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, 3153. Tá 3890, está autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, sai da Puca da Visão Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5556, frequência do controle 119.35. É 3890, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 759, identifique a chegada bom, que desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Alfa Papa Golf, prossiga. Oscar Papa Golf, Fox, confere, aguarde para 4. Papatango, Oscar Papa Golf, está pronto para cópia? Está autorizado Porto Seguro, nível 080, decola da pista 17, saída Coral, aciona 0260, frequência do controle 119.35. Oscar Papa Golf, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chama o Itor em 118.95, QNH 105. Salvador, voo 093, formação Foxtrot, bom dia. Tudo acionamento, Oscar Papa Golf, chame para o táxi, o altímetro 1015. Confirma, a aeronave chamou o sol? Gol 1093, com a Foxtrot. Gol 1093, Foxtrot confere, está autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Alpha Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5571, frequência do controle 119.35. 360, Belo Horizonte com curva autorizado, decola da 10 curva direita da El Leda Bridge, intercepta a Pedro Lumê, conforme um plano de voo. 5571, transponde 1935, controle de Salvador, voo 093. Voo 1093, o cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Vai chamando 62, obrigado. Azul 40, correção 4201, coordenando com a equipe de sol, chame pronto para o táxi. Pegou 865, formação Foxtrot para Brasília. Foxtrot 5, bom dia. Por gentileza, troca para a frequência do solo em 121.9 para a cobra. 865. Gol 1865, Foxtrot confere, está autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, upper Zulu 17, segue conforme a rota do plano. Aciona 5573, frequência do controle 119.35. Autorizou Brasília, nível 360, rota do plano, decola no zero, curva direita, subida água, transição é elefa. Apesar do 7 aerovia. 5573 o transponder. 1935 o controle Salvador, gol 1865. Gol 1865, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 865. Salvador, 1965. Confirma, era lá que chamou o sol? 1963. Gol 1963, informação em curso a Golf, está autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após a posição Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 10, SMAP, direto UFR, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5566, frequência do controle 119.35. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com a direita da El, Leda, Gol 1963, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Salvador, Xangai 62, 1-1, para Ouro Galeão, nível 340, com a instalação própria. O Xangai 62, 1-1, informação em custo gol, chagote para a Copa. Vamos para a Copa 62, 1-1. Estabilizado no X-Ray Gol no 759. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Gol no 759, passando em de serra, estabilizado, baixado de trabalho. Azul 4201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame Torre 118, decimal 95, QNH 1005. QNH, liberdade, não chove, obrigado. É o 3890, coordenando com a equipe de sol, chamando pronto para o táxi. Meu amigo, direita, ao solo. 2-9, obrigado. Solo, Salvador, gol 179, na Fox. Cruzado de colagem, Michel. 2-1. Potência da Juliette. E Alfa vai passar da Juliette. 7-9. Papa Golf? Siga. Decolou na Coral. Oscar Papa Golf, esse é o único código posição normal, não recebo no radar. Acerado. Oscar Papa Golf, agora sim contato radar, né, presente voa Coral, subindo ao 080. Golf. 935, obrigado. Bom dia. Contact Delta 3890, alterna Natal, 3 horas e 50 de autonomia, 180 BLD. Delta 3890, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera, chame Tui 118, decimal 95, QNH 1095. Ajustado no 025, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chama 1895. Delta 3895, Delta 3895. 201, contato radar, 340, saída da EL. 340 da EL, 42. 0.1379. O Chené 6211, está pronto para a cópia? É 211 para a cópia, precisa. O Chené 6211 está autorizado o Galeão, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da EL, Leda após posição bridge, onde fez certo a EUP-10, SMAP direto Lufto e sair conforme a rota do plano de voo. Aciona 5562, frequência do controle 199.35. 360 nível para o Galeão, decola da 10, da direita, na saída da EL, Leda após posição bridge, recepta EUP-10. Após o embate fluxo, após a posição de voo, 5562 em Trascônia, 6935, controle Salvador, Chané 6211. O Chané 6211, no transponder 5562, confirme? Ativo, 5562, anotado. O Chané 6211, no cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Marco do próximo 6219. Gol 1963, coordeno com a equipe de solo, chamo pronto para o táxi. Tem que chamar o táxi, não tem. Azul 4201, voa Leda. Leda da presente, 4201. Então, Salvador, bom dia, 8390, ponto 0190 para 11. 3890, autorizado a decolagem, vertical. Autorizado a linha de decolagem, 10 para 3890. Identifica a chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Cuidado pelo. Salvador, da 3517, com a Golf, pronto, Golf. Da 3517, Golf confere, está autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, sai da água, transição elefa, Lopezu 17, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5576, frequência do controle 199.35. 3517, autorizado Brasília 360, decola da 10, com cor direita, saída água, transição elefa, Super Zulu 17, vai aqui, 576 vai acionar, 1935, seu controle. 3517, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. agora. Polo Salvador, XNR 62, 1-1, 405, para o pushback, acionamento. O XNR 62, 1-1, aguarde. Francisco, 62, 1-1. Contato, 1963, confirme o PAB, 1963. 1-8-5. Gol 963,